sectional C, Juan Lima Bay. Rupa 208, desvio à esquerda pro 050 por 10 milhas, por favor. Tente autorizado, azul 4208. Fazendo seu push? Tá iniciando, acabou de iniciar. Sim. Volante 97, ok. Tá autorizado, puxa, sinal 03, chama o táxi. 0288, obrigado senhorita, muito bom dia, um bom fim de semana. Obrigado, igualmente. 9087, muito bom dia, após a rolagem do tráfego da companhia, será ali, mantém. Roda uma live autorizada na área Monteiro, por 907. No 642. Cancel agora no 642, contato radar, se der nível 390, vou em Puca. 390, Puca, 5, livre da colagem Campeceira 10, vento no 40 graus, 10 nós. Azul 4208, desça para 3000 pés, esquina ganha 019, redução para 2109. 3019, ajuste 200 na redução 4208. Pessoal, trip 5514, está pronto para o táxi. 4 horas de autonomia, 57 no PB, alterna Maceió. Está aprovado inicialmente, vai sair do pátio 3, vai seguir o bonde da Gol, que vai iniciando o push. O 5 no 4, ajustado entre 9, ponte espera após seguindo o bonde da Gol, e entre alta, ponte espera 10, 2, 5.95. Ok, o 5 no 4 vai iniciar o táxi no ponto de espera, 218.95, confirma. Rafael! Livre decolagem cabeceira 10, vento no 40 graus, 99. Decolagem autorizada 10, gol 9087. Cono 2335, gol 1607. Gol no 75, contato radar, se der nível 360, sai da Argo. 360 na Abro. American Line, 980, clear the left final report established. Clear the approach, report established at Duna, American 982. 9087, decola o 57, chame controle no 208, bom voo. 08, pode. Taxi Gol, boa noite, 97, TB156, 3 horas e 20, São Pedro. 4208, tá? Sente. Salvador Gol, 9087. Mazia Gol 9087, contato radar, Cibão nível 350, sai da MOMO. 350 na MOMO, 907. Linda, cola cabeceira 10, vento 140 graus, 99. É entendido que inicialmente vai sair pra Valença ou confirma, não vai no corredor fonte, tá certo? Quer sair via Axé, Bonfim e Corredor, correto? Tem 4-2, Tiro Juliette autorizado. New Pay, confirmando, New Pay ou 735? Autorizado, então, seja ali em Feira, Santana, sai inicialmente de Corredor Axé. Após o Bonfim no 035, recorda uma sete direita, registra mil pés no corredor, aguardando a ligação do controle para acender. Acionado o transponder padrão e o controle 120.8, alfa vista de resto, transponder 01 segundo. A sequência 118.95 direto. Para o acionamento táxi da colagem, 29 ajustes, por favor. Salvador, bom dia, Alta 3, confirmo 3, transmite da Índia, autorização para o Rio de Janeiro, Galeão. O 3380, Galeão, já aprovado, estamos juntos, preparados para o dia 10. Vitor Juliette, muito bom dia, livre acionar, champanhe, nicho, tá? 60288, gol, 97, 195. Bom dia. Controle, bom dia, gol 1897, subida da EL. Bom dia, gol 1897, contato radar, bom nível 360, vou Leda. 360 da presente Leda com 897. Sequência 14 para o cruzamento do campo, acionado 01 no meio, padrão e controle 120.8. 4208, complexo final, semi-torre, 118 desse momento. 86 graus, até já. Salvador, muito bom dia, sou 4208. 4, chame 2.95 para adicionar ataque de colagem, vídeo 9, Henrique, por favor. 208 da Azul, estabilizado no localizador. Muito bom dia, Azul 4208, eu me reposto no externo, baixado e travado. Estarei no externo, 4208. Israel Leda, Forte Leda, Voa Bride, 5006 é o transponder e o controle 120.8. Correto, chama 4.09 para o funcionar. Vai chamar. E acionamento remota de carga, o ápice carga 6570. Excelente, está autorizado o ápice 6570 no portão 10. Você pode 3 no portão do questionamento. Pode estar sendo para o táxi. Está autorizado o questionário sem táxi, o ápice. Excelente, está livre pushback acionamento, chamará para o táxi do 6570. 35514 ali, mantém. American Lines 982 on the ground at 04. Leave next to right and contact the ground 121 this morning. Control American 980 for gate 11. 5514 livre decolagem cabeceira 10, vento no 20 graus, 10 nós. Bom dia, total 9990, desço para o nível 050, vou direto Duna. 050, vou direto Duna, total 9910. Luiz, que até o Oscar, chama na Oscar. Azul 4208, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 99. Pouso autorizado, 4208. Trip 5514, decola 06, chame controle 1208, bom voo. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5514. Bom Voltuca. Contato radar, suba nível do 90, Voltuca. Ok, na Frode Puka, possibilidade de manter como nível final 150. Tudo mantém no 50, trip 5514. 150, 5514. Voo 1897, Sami Recife, 1251, Alterno, 1325. 251-3325, voo 1897. Alfa, Vitor Juliette, autorizado ingresso, informe pronto para decolagem. Seu 4208, solo 08, direito no 219. Carro 6570, 3 a bordo, 12h44 de autonomia, alternando Natal. Quatro, ok, está autorizado o táxi após a passagem da América. Após a América cruzar a frente, está autorizado em de Alfa, até ponto de pé da 10. Lá, torre 18.95, 19, né, gente, após a América. Está autorizado o táxi após a passagem do América. Quando pronto, 118.95.019 no ajuste. Lá para o carro 6570. Solo Salvador, dia 4208, de pronto, já ingressado na aula. Sim, prossiga via Alfa em resposta da Juliette, 4208. Alfa, resposta da Juliette, 4208. Luiz, está pronto? Azul 4203, vai seguir Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4203. 9019, autorizado final LS, a porta estabilizada. Desce para 2000 pés, total 9090. Bom dia, Alfa Vitor Juliette, mantenha-se condições visuais, PNH 1099. Essa linda cola cabeceira 10, vento no 50 graus, 10 horas. Bravo, que o IFE autorizado ingresso e informe pronto para decolagem. Trip 55 no quadro, da presente, vai direto a Aracaju. Aracaju para 55 no 4, tá vendo? Abra cargo 6570, decola zona 3, chame controle no 208, bom voo. Controle Salvador, abra 6570. Bom dia, cruzando 3500. Bom dia, você é cargo 6570, contato radar, subiu ao nível 350, sai da PUCA. PUCA 350 na subida, o 6570. Que Luiz se decola o turno 5, curva à esquerda, cruza o campo e aguarde o transferência. Aprovado, via Índia e Alfa, até ponto de espera da 10, ponto de espera 18.95.14, 19.8, bom voo. Índia e Alfa, até ponto de espera da 10, quando lá 18.95, da 3.153, bom trabalho. Ponto de total 9.9.0, completo sinal, chame torre 1.18, do sinal 9.5. 7.18.95, bom dia. Bom dia. Alfa-Vita de Leste, confirma a passagem do voo? Alfa-Vita de Leste, até a antena 3772, vai prosseguir até a zona 30 de Santana e até a zona 30 de Valente e Eterna. Centro Alfa-Vita de Leste. Trip 55 no 4, foi direto, Alfa Romeo 363. Você solicita a proa direta do VR, será? Você está pôr do Vivo Aéreo na Caju. Inicialmente foi Alfa Romeo 363, aguardando o contato com o Recife. Trip 55 no 4. Não vai interferir com a sua programação. Informarei autorização de pouso, total 9990. Trip 5514, no 4, cordone com Recife, segue mesmo na frequência 1-2685, alterne 1-2545. Confio em 1-2685, 1-2545. E agora com controle 1-2-0-8, bom voo. Total 9910, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 11-9. Bom dia, Bravo Kilo Luiz, que mantém as condições visuais, que é legal no 019. Nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, autoriza pro Itap? Autorizado. Muito grato, pro Itap 6201. Controle 120, decimal 8, será o 9970. Correto, 143, quando o controle está. Livre a sessão para 3.510. Livre a sessão para 3.510, variável. Prossiga. Thank you.